por amor. Fui lá e sirva a sua inocência. Eu que fiz unanimia dor. Nunca julgue pela aparência. Sou cabelião, me reconheço mal. Foi golpe, baixa ilusão, recurso corporal. Nem sei se a queda fui eu que dei ou que tomei. Se reprisa na mente, terás trapaceei. E porém, se for possível a paz, vou na via dessa descoberta. Se for cine, ainda assim juvais, iminente bem na hora certa. E eu fui sem saber, foi pura necessidade. Mas o meu prazer é cópia de maldade. E esse sofrer causa decrepitude, joga a juventude pro ar. Nesse Cafarnaum a gente se ilude. Como é que eu pude te estar? Só que zoado, sim, mas também me feri. Agora sim sou algo fácil pra dor. Você não está aqui, só no hospital eu vi. Que é minha culpa pela falta de amor. Olha, eu juro, não quis te ferir, mas eu não estava sóbrio. Sei que é difícil de engolir, mas nada está tão óbvio. Oh, olha, eu juro, não quis te ferir, nem sei se era o próprio. Mas me machuquei ao perquirir, notei o meu opróbrio. Vou esquecer e deixar que essa culpa invada a alma pra perdurar. E dizer, mas o que se você não está? Se a própria morte faz a vida condenar. Olha, eu juro, não quis te ferir, mas eu não estava sóbrio. Sei que é difícil te engolir.